caos de desejos nessas tormentas tropicais. Pouco a pouco eu me transporto pela porta do seu corpo. We'll be right back.